Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Chegou a hora, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Luiz Otávio e serei seu apresentador. É, galera, hoje, sexta-feira, dia 23 de setembro, hoje é dia do quê, rapaziada? Dia de maldade. É, mas não pode deixar, não pode sair de casa antes de fazer o quê também? Ouvir o Arquibancada Mackenzie, com certeza, tem que ouvir, não pode perder um segundo sequer. Bom, sem mais delongas, vamos às apresentações da bancada. Ao meu lado esquerdo, o impaciente João Iso. Boa noite, João, e qual o seu destaque? Sempre com uma alfinetada, né, Luiz? Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o confronto de amanhã entre Palmeiras e Curitiba. Muito bem. Ao meu centro está Juan Mendes. Boa noite, Juan, e qual o seu destaque? Boa noite, Lulu. Meu destaque vai para o sorteio da Copa do Brasil. Muito bem, falaremos bastante, principalmente no segundo bloco. Vinícius Henrique, boa noite. E qual o seu destaque? Boa noite, Lu. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a derrota do São Paulo para o Juventude na Copa do Brasil e foi eliminado. É, torcedor tricolor, coisa tá feia. E por último, mas não menos importante, Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe. Qual o seu destaque? Boa noite, Lulinha. Meu destaque vai para a NFL. A semana 3 começou entre New England Patriots e Houston Texans. Muito obrigado aí pelos apelidos. Falaremos bastante de NFL, mas agora o assunto é o tricolor saltoeiro do São Paulo. É, apesar de nossa empolgação no começo do programa, a situação do tricolor não é nada fácil, né? Depois de ganhar do Juventude, mas pelo placar mínimo, o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil e agora só se preocupa com o Brasileirão, que também se encontra em situação difícil. Acabou o ano pro São Paulo, será? Com toda certeza. Acabou. Pra mim também concordo. Acabou o ano pro São Paulo. A gente já tinha dito ontem que seria um jogo difícil pro São Paulo, que não seria fácil a vitória. São Paulo conseguiu a vitória até, mas não conseguiu a classificação. Né? É, um resultado que eu acho que não impressiona ninguém, porque, né, a gente já ia perdendo de 2-1 no primeiro Morumbi, jogo. Sim. E agora no segundo jogo fez o placar mínimo e... E jogou mal. Eu acho jogou que o São Paulo muito não, mal. Não jogou bem. Eu não sei porque o técnico ainda insiste no Gilberto, sinceramente. Você não gosta do Gilberto, Rua? Nem um pouco. Que preconceito com o cara, pô. Não é preconceito não, cara. João, São Paulo foi pouco agressivo, na sua opinião? Acho que o São Paulo abusou muito das bolas, né, alçadas na área. São Paulo foi agressivo com o torcedor, ao meu ver. Exatamente, concordo. Nossa. Eu cravei o placar, né, não vamos esquecer disso. Ah, olha só. Mãe de Ná. Mãe de Ná. Pessoal. Com certeza, a gente tem que se promover, né? Pois é, mas então, continue isso aí, sua avaliação, João. É, o São Paulo não produziu muito, né, sofre muito com essa ausência de um armador, né, não tem muito o que produzir de jogada, então apela para essas bolas alçadas na área mesmo. Foi uma pressão do São Paulo, principalmente no segundo tempo, mas uma pressão de bolas na área, né? É, o São Paulo fez muitos cruzamentos. Bem, não foi muito o São Paulo não foi objetivo naquilo não, que... Não trabalhava muito a bola, chegando com a bola no chão. Só mandava a bola na área, o Rodrigo Caio no final do jogo virou centroavante, junto com o Lugano. Junto com o Lugano. Não entendi nada. É. Lugano quase foi expulso, hein, no final. Lembrando foi. Que no final do jogo também teve um pênalti claro pro São Paulo. É, não sei vocês, eu achei um pênalti claro. O torcedor do abordar. Juventude também disse que o gol do São também Paulo foi regular. Foi regular, né? Mas então acho que ficou elas ficou por elas. Ficou elas por elas. Mas o São Paulo também concordo que não fez um bom jogo. E o Juventude é bem fraco também, né? Sim. Acho que... Mas o Juventude, só pra acrescentar aqui, apesar de ser um time fraco, vem de uma sequência de 15 jogos sem perder na Série C. Tem jogo decisivo contra o Fortaleza pra classificação pra Série B. Isso. É, pelas quartas de final, Vinícius. E eu concordo com vocês, o São Paulo não foi nada objetivo durante a partida, não foi agressivo como deveria ser, principalmente no segundo tempo. É, depois do gol só teve a oportunidade do Rodrigo Caio, de cabeça. Cabeçada, né? Salvo Isso, acho que o São Paulo não criou nada. O São Paulo levou uma bola na trave, se eu não me engano. No início do primeiro tempo. E no fim do jogo, o zagueiro perdeu um gol feito também do Juventude. Não sei sim, se o último cara com deles. É que ele não sabia o que fazer, o zagueiro, coitado. A gente tinha discutido a escalação ontem e o Ricardo Gomes entrou, na teoria, com três volantes, né? É. Sim. E a gente achou que não ia entrar. É que ele subiu, colocou o Wesley mais pra frente. Adiantou o Wesley e o Thiago Mendes. Armador. E o Wesley não é um armador, não, né? Na verdade, o Wesley não é nada. Exatamente. Mas não, é verdade. E o São Paulo tem essa deficiência, não tem um armador, né? Não tem mais o Paulo Henrique Ganso. E é isso, foi isso que aconteceu ontem. São Paulo deu muito cruzamento, muitas bolas aéreas. Vocês acham que se o Paulo Henrique Ganso estivesse em campo, o rendimento do São Paulo seria melhor na temporada? Eu acho que melhoraria pelo menos na criação. Não sei no ataque, mas pelo menos bolas chegariam pros atacantes. Ontem também a bola não chegou muito no Gilberto e no Chaves, na minha opinião. Não, faltou, concordo. Aquele cara. Quando chega no Gilberto também não ajuda. Então, esse é o problema. E no Chaves, na minha opinião, também não. Pra mim é bola nele e bumba meu boi, né? Porque... Bumba meu boi. Ele não tem nenhuma habilidade com a bola, técnica... Nem inteligência. Alguma. Pra mim ele é um jogador completamente burro. Sempre que recebe a bola... Concordo. É só chuta. Não, chuta, eu concordo. Eu concordo. O Mendes faz o teste de quem dos jogadores do São Paulo. O Ganso é aquele cara que, além de ser o camisa 10, que é o que falta pro São Paulo, que o São Paulo não tem um meia mesmo que cadencie o jogo... O Ganso, além disso, tem qualidade, né? Qualidade técnica, é coisa que no média. Elenco de São Paulo é muito acima da média no futebol brasileiro. Né? Tem visão, cadencia o jogo, tem muita qualidade. O Ganso seria titular em qualquer time no Brasil. Exatamente. Só no Brasil mesmo, que lá no Sevilla tá sofrendo. Nem relacionado ele é, às vezes. Ah, mas eu acho que a adaptação leva um tempo também, né? Concordo. Ainda mais que o São Paulo, ele queria escalá-lo em outra posição, queria colocar mais de volante, atrás, né? E o Ganso de volante, será que é? Olha... Todo mundo discute essa função no Ganso. Ele fazer tipo uma do Pirlo, fazer uma de Pirlo. Ah, eu prefiro o Ganso como um armador clássico. Eu também prefiro. Mas às vezes o São Paulo, ele tem umas ideias... Ele e o louco Bielsa, né? Tem umas ideias que às vezes dão certo, né? Exatamente. E a opinião, eu queria saber a opinião de vocês pro restante da competição, da temporada. O São Paulo briga para não cair, briga pelo meio da tabela. Eu acho que, assim, a única esperança do São Paulo de conseguir uma vaga na Libertadores é de algum integrante do G4 vencer a Copa do Brasil, abrindo outra pro quinto colocado. Eu acho que nem isso, sinceramente. Eu acho que o São Paulo briga ali no meio da tabela, quiçá cair. Eu acho que os diretores já tem que começar a fazer o planejamento pro próximo ano. Tem que pensar no próximo ano, porque esse realmente já tá perdido. Exato. O São Paulo também tem uma sequência difícil agora no campeonato. Tudo ajuda. Diga a sequência. Vitória fora de casa, Flamengo em casa, Sport fora de casa e um clássico contra o Santos. E depois o Fluminense fora de casa. Difícil a sequência. E contra o Santos é em estádio neutro, né? No Pacaembu. Mas é... Não, mas neutro. É mando do São Paulo. Mando do São Paulo. É torcida não, única. Não, mas o campo... Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Tá bem, né? Se você entendeu, estamos entendidos. Entendi. Mas eu acho que o São Paulo não briga por nada mais no campeonato. Nem G4, briga contra ele mesmo. Nem G4. Acho que zona de rebaixamento não vai sofrer algum perigo. Diga, João. Eu posso discordar? Pode. Não pode. Não pode. Eu acho que o São Paulo briga pelo famoso troféu 11º lugar. O que todos dissemos aqui. Né? Trazer um pouquinho de reverência no programa. Isso mesmo. Verdade. Um garoto pimposo hoje. Pimposo, né? Pimposo. Ele tá na malemolência. Sexta-feira ele chegou assim. Bom, com essa pérola de João Iso, vamos pular o muro, vamos falar do Verdão. Solta o hino do Palmeiras. Agora sim eu tô empolgado com o Verdão, o time tá em boa fase, o líder do campeonato e o Palmeiras que joga amanhã contra o Coritiba no Allianz Parque e já tem 29 mil ingressos vendidos, eles estão que nem eu, animados também, os torcedores palmeirenses. Você tá animado como os palmeirenses ou não? Eu tô animado com um bom futebol. Com bom futebol? Bom futebol que o Palmeiras vem demonstrando. Olha, eu acho que o Flamengo tá jogando mais que o Palmeiras. Ah, é? Mas é o que a gente falou ontem, acho que a tabela do Palmeiras é mais fácil. O jogo amanhã... É o que a gente comentou ontem, decisivo pro Palmeiras. É um jogo muito importante, o Palmeiras não pode perder esse jogo de forma alguma, nem empatar. Não pode empatar. Porque senão, se o Palmeiras empatar, o Flamengo ganhar o jogo, o Flamengo já vira líder e aí as coisas começam a dificultar. O lado positivo pro Palmeiras é que conta com a volta de Gabriel Jesus, seu principal jogador. Agora vai, então. Agora já tava empolgado, agora ninguém segura não, esse agora, verdão, hein? Pois é. E vocês acham que o Jesus é o principal jogador do Palmeiras mesmo? Sem ele, o desempenho destoa bastante? Olha, eu acho que ele é o principal jogador do Palmeiras, sim. Mas acho que ele também não é só ele. A gente pode ver o exemplo contra o Corinthians, que o Gabriel Jesus não jogou. Jogou o Leandro. E mesmo assim o Palmeiras jogou muito bem. Foi 2-0, mas poderia ter sido 3-0, 4-0. Então, o Jesus é muito importante, mas também não quer dizer que ele vai ficar fora, que o time caia muito. É o Gabriel Jesus que o desempenho dele em clássicos não é lá grande coisa, né? Nunca fez um gol em clássico. É, muito bem. Em números, agora podemos ter esse relato mais aproximado. E eu queria saber também de vocês se o Palmeiras já está num determinado momento em que a pressão pelo título pode prejudicar o desempenho da equipe. Eu acho que pode ter uma pressão de que o Palmeiras não vence um título brasileiro faz 22 anos. Eu acho que pode ter essa pressão. E ainda mais, o Palmeiras está disputando agora o Brasileiro, a Copa do Brasil. E talvez o torcedor pode ficar com medo de que não possa ganhar nenhuma das duas. Vocês acham que o Palmeiras pode perder o fôlego, como aconteceu em 2009? Não. Eu acho difícil também. Até pelo elenco, né? Exatamente. E vocês acham que o Palmeiras briga nas duas frentes? Acho que briga nas duas frentes. Tem potencial pra isso. Tem que ver como que o Cuca vai rodar o elenco, se ele vai priorizar algum determinado jogo, né? Porque a gente vai falar mais depois, né, da Copa do Brasil, mas acredito que ainda mais se o Palmeiras passa, né, nas quartas e pode acabar enfrentando o Corinthians, eu duvido muito que ele vai poupar alguém. E falando da pergunta do Juan, eu acho diferente porque em 2009 o Palmeiras tinha um time bom, mas não tinha um elenco. Naquela época se machucou o Cleiton Xavier, foi seguidamente. O Cleiton Xavier, o Pierre e o Maurício Ramos, que estava bem. E o Wagner Love caiu muito de rendimento. E o Wagner Love caiu muito de rendimento. Depois daquele pênalti contra o Flamengo que isso, ele perdeu. Que ele isolou. E aí naquela época o Palmeiras caiu muito porque não tinha não tinha reposição, tinha muitas peças. E dessa vez é diferente. O Palmeiras tem um elenco muito forte e vai rumo ao título. Exatamente. Já que dissemos há pouco sobre Gabriel Jesus, a Libertadores vai ser sem o craque. Como é que o Palmeiras vai se portar sem o camisa 33? Ah, eu acho como vem se portando. No caso, quando ele não tá jogando, eles conseguem até fazer bons resultados. Sem ele, dificulta um pouco, só que eu acho que, como o Vinícius tinha dito, ele não é realmente a peça-chave. Eu acho que dá pra ganhar jogos sem ele. Mas eu acho que eles vão contratar... Acho que o Palmeiras deve contratar outro jogador. Já outro começou atacante. A procura. É, com o dinheiro que vai receber. Mas uma estrela dinheiro. Ou um jogador, uma aposta? Eu contrataria um grande jogador. É. Um grande jogador? Até porque o Palmeiras vai ganhar 81 milhões com isso, com essa venda do Gabriel Jesus. Dá pra você usar esse dinheiro numa boa compra. Além do dinheiro que já tem em caixa, além que não é que pouco. É, o Alexandre Matos disse que o orçamento do Palmeiras pro ano que vem seria de 430 milhões. Ô louco, ô louco. Meu Deus. Complicado é deixar o Barros, que podia ser esse cara pra substituir o Jesus, e o Barros não vem rendendo, né, desde a chegada dele no Palmeiras, um cara que ganha 1 milhão e é banco, se machuca tanto, eu nem faço ideia de quantas lesões ele já teve desde que ele chegou no Verdão. É, e quando não tá machucado, é convocado pra seleção, né? É. Pois é. E ele e o Romero. O Barrios, ele ganha 1 milhão, mas o Palmeiras não é o Palmeiras que paga, né? Sim. É, a Crefisa. E o Barrios tá muito mal. Mas mesmo. De qualquer forma. Não, sem dúvida, 1 milhão. É o jogador que mais ganha no futebol brasileiro. Que eu pensando agora. Eu aqui, acho que o Fred ganha 1 milhão também. E o Robinho 800 Bom, enfim, mil. É um dos e mais. O Diego também deve ganhar muito. 600 mil. Enfim, é um dos mais e é o que menos tá jogando. É. Esses que a gente falou, sim. Fred, Robinho e Barrios e Diego, não tem nem comparação. Sim. Com certeza. E o Barrios foi importante em alguns jogos decisivos apenas, né? Na Copa do Brasil ano passado, ele foi decisivo, mas esse ano tá jogando muito mal. Quando ele tem a chance, ele não aproveita. Bom, e para fechar aqui o bloco do Palmeiras, vamos à escalação de amanhã. Jailson no gol, Jean na lateral direita, Mina e Vitor Hugo na zaga e compondo a defesa, Zé Roberto na lateral esquerda. Ou Egídio também, que pode tomar a vaga do Zé. Arouca ou Thiago Santos, Tchê e Moisés no meio campo, Eric ou Roger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus. Lembrando o ouvinte que o Gabriel Giroto Volante está fora pelo terceiro cartão amarelo, por isso o Luiz falou Arouca ou Thiago Santos. É, e eu não sei vocês, mas quando o Thiago Santos joga na equipe titular do Palmeiras, até acho explicável, né, quando o Palmeiras joga, né, fora de casa, que precisa se defender, roubar bolas, enfim, mas eu acho que para criação de jogadas, para melhora na saída de bola, o Thiago Santos prejudica muito o sistema do Palmeiras. Concordo. Agora falamos bastante do Palmeiras, repercutiremos a vitória do Palmeiras na segunda-feira com o Guilherme. Olha. Agora vamos descer para a Serra, vamos falar do Peixe, Tacuino dos Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos, quarto colocado no Brasileirão, tem tarefa dificílima contra o Sport fora de casa, sábado às 6:30. Eu acho, apesar de jogar fora de casa, eu acho que vai dar Santos. Pra mim, o Sport vem tendo uma queda de rendimento que eu não imaginava. E o Santos, ao contrário, tá crescendo de novo. Apesar das falhas no ataque, né, das peças que tem se machucado, a Ricardo Oliveira se machucando, eu acho que o Santos vai entrar melhor em campo e pode ganhar. Eu acho que é um jogo difícil pro Santos. O Sport tirou pontos dos clubes lá da frente. Uhum. Tirou ponto do Grêmio, se eu não me engano. O Sport venceu o Grêmio lá. Se bem que o Grêmio agora caiu muito, o Grêmio, né? O Grêmio agora... Tá... E o Sport tá lutando pra não cair, se bem que o Sport tá passando por uma crise. Sim. A torcida já tá insatisfeita com o Oswaldo de Oliveira. O Sport, se não me engano, perdeu até o jogador Mark Gonzalez. Foi pro Atlético Paranaense. Isso. Não tava conseguindo bancar o jogador. Não foi o Lúcio Gonzalez. Lúcio Gonzalez, nossa, eu confundi tudo. Mas o Mark Gonzalez. Mas o Mark Gonzalez continua no Sport, eu confundi, né? Tudo. Não, eu acho que o Mark Gonzalez foi embora do Sport. Também foi. Bom, mas ele não tava nem jogando, né? É. Ele não tava nem jogando o Mark Gonzalez. Engraçado que ele veio um cara meio que pra substituir o Marlone, né? E não teve sequência nenhuma, chegou machucado no Sport e, apesar do bom futebol que ele possui, não teve êxito nessa passagem. Bom, e falando do Santos, né? Eu acho que a grande ausência da equipe é o Ricardo Oliveira, né? Exatamente. Ricardo Oliveira faz muita falta, não sei vocês, mas acho que não tem um cara que consiga repor. É aquele homem de referência ali na frente. É, tem o Rodrigão, né? Rodrigo. Rodrigo. Nossa senhora. Tem o Rodrigo, mas não é do mesmo nível do Ricardo Oliveira. E tem também o Jonathan Copete, né? Que o Iso tanto fala, gosta. Nossa. Que o Iso tava falando hoje, né? Eu preciso me corrigir aqui, o Mark Gonzalez tá no Sport sim, ele só foi afastado. Nossa. Nesse momento aí de crise, eu acho que seria bom ele retornar, né? É. Qualidade técnica tem. Falando do Santos, o Santos pode concorrer ao título sim, não é verdade? São 6 pontos pro Palmeiras. Eu acho que todos pode... do G4 têm chances de ser campeão. Sim, o Santos já esteve 10 pontos atrás, agora tá 6. Mas aí o Atlético Mineiro e o Santos correm por fora, pelo menos por enquanto. Não, concordo, né? Mas não é nada impossível. Não, é impossível. Faltam 32 pontos, o Santos tá a 6 pontos atrás do Palmeiras. Não é nada impossível. Mas tem que ganhar o jogo, domingo. É, mas exatamente. Até acho pela regularidade, melhor dizendo, do Palmeiras e do Flamengo, que é difícil prever que o Santos e o Atlético Mineiro vão encostar. Não sei vocês. Não, eu também acho. Mas eu concordo. É um cenário difícil de imaginar. Eu, pelo menos, eu acredito que o Santos e o Atlético Mineiro, para encostar, não basta eles ganharem e fazerem mais do que o necessário, como você tinha dito esses dias, Vinícius. Precisa ganhar confronto direto, ganhar jogo fora, né? Por exemplo, o Atlético Mineiro perdeu para o Fluminense recentemente. Esse jogo, o Palmeiras vem ganhando, né? Ganhou. Então, exato. É isso que você falou. Acho que tem que fazer mais do que o necessário. E o Santos pega jogos de confronto direto. Pega o Palmeiras. Palmeiras em casa. Em casa, e o Flamengo não é em casa. Não sei, provavelmente pode ser no Maracanã. Eu não sei se é mando agora. É mando do Flamengo, né? Mas como é no fim do campeonato, pode ser que seja no Maracanã já. E eu acho que o Maracanã pro Flamengo no final do campeonato pode fazer a diferença. Pode fazer. Pode sim, mas como o assunto é o Peixe, vamos voltar a falar do Santos. Tá dando patada. Como hoje, o João estava dizendo sobre o Copete, queria saber se o torcedor pode deixar de sentir saudades do Gabigol com Copete no ataque. Olha, eu acho bem difícil, né? Não tem como. O Copete é um bom jogador, ele faz gols, só que ele não é tão decisivo quanto o Gabigol. O Gabigol fazia gols que eram de extrema importância e sempre tava lá fazendo gols. Eu concordo com o Felipe. O Gabriel Barbosa faz muita falta pro Santos, sim. O Gabriel Barbosa decidiu vários jogos pro Santos. Na Copa do Brasil ano passado ele jogou muito bem, no Brasileiro esse ano tava jogando bem. É uma perda pro Santos, uma grande perda pro Santos. O Gabigol faz muita falta. Não, realmente, porque o Gabigol, ele sempre chamava a responsabilidade, sabe? Então, agora, sem Ricardo Oliveira, com o Copete ali, fazendo a substituição, porque, não Porque, na verdade, era o trio, né? Lucas Lima, exato. Ricardo Oliveira e Gabigol. Era que o trio que infernizava os adversários. E perdeu o Gabigol. O Copete não acho um mau jogador. Não, ele é bom também, concordo. Ele não é do mesmo nível. Jogador, não é do mesmo nível. Então, é o que a gente falou do Rodrigão com o Ricardo Oliveira. Exatamente. Não é a mesma reposição. Bom, e para a escalação de amanhã, Lucas Veríssimo viaja para o Nordeste e Gustavo Henrique é dúvida. Gustavo Henrique é um bom zagueiro. É um bom zagueiro. Muito promissor. Tá jogando bem no Santos. É um bom zagueiro, muito pode seguro. Fazer falta. Bem é, seguro. Um jogador jovem que vem uma sequência bem boa, então vai fazer bastante falta se não jogar. Ainda é dúvida, não é? Ele é dúvida. E o Luiz Felipe continua machucado, o zagueiro? Sim, continua machucado. Então o David Braz e Lucas Veríssimo? Deve muito ser. Provavelmente. Entendi. Porque e aí é fraco. O David Braz, eu particularmente não gosto muito do David Braz. Apesar do que o David Braz era no Flamengo e no Palmeiras, eu acho que ele evoluiu muito. Perto do que ele era antes, não passava nenhuma confiança e hoje em dia eu não acho um zagueiro ruim, não. Ah, acho que não precisava de muito pra ele evoluir, né? Mas aí, ele e jogar no Nordeste é muito difícil em Pernambuco contra o Sport. É o que a gente tava falando. É um jogo muito difícil, não muito é um jogo difícil. Fácil. É na Ilha do Retiro ou na Arena Pernambuco? Não tenho essa informação, mas... É na Ilha do Retiro. É na Ilha do Retiro? É, ou seja, fica mais difícil. Mais difícil é, ainda. Quando o Sport joga na Arena Pernambuco, perde muita força. Bom, e Juan Mendes, para fechar o bloco do Santos, Juan Mendes dirá a escalação da partida. Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Zeca, Thiago Maia, Renato e Lucas Lima. Vitor Bueno, Copete e Rodrigão. Bom, pelo menos o Luiz Felipe, ao nosso ver, já está recuperado. É um time forte. É um time forte. E o Vitor Bueno tá jogando muito bem esse campeonato. Muito bem. Tá sendo o melhor jogador do Lucas Lima. É o novo raio que caiu na Vila, na minha opinião. Novo quem? Novo raio que caiu na Vila. Que sempre cai, né? Que sempre cai. Esse raio? Esse raio, pelo amor de Deus, ama quebra Vila, o ditado, hein? Né? Quebra o ditado. Bom, e pra fechar o bloco do Santos, vamos falar da parte administrativa. O Peixe fechou o primeiro semestre em superávit, mas a folha de pagamento sobe 66%, mesmo após a venda de Gabigol. Pois é, e a gente vem falando aqui faz tempo que o Santos passa por grandes dificuldades financeiras, não apenas o Santos, né? Muitos clubes, a maioria dos clubes brasileiros passam por essa dificuldade. E Luiz falou aí, aumentou 66%, né, a folha salarial do Santos. 63%. É um aumento bem considerável. Com certeza o Copete entra aí, né? Com certeza ele ganha mais de 100 mil, porque eu acho que, pelo que eu me lembro, o teto do Santos é de 200 ou 250 mil. Eu acho que é o teto mais baixo dos quatro grandes. É. Ah, sim, com certeza. Mesmo assim, muito caro. Exatamente. Sim, e considerando as rendas do Santos, pode se preocupar. Com certeza. Bom, falamos bastante do Peixe, agora o último é o Corinthians. Vamos falar do Timão. Solta o hino! A polêmica Corinthians e Fluminense terá um novo capítulo novamente na Arena Corinthians, dessa vez pelo Brasileiro, às 4 horas da tarde deste domingo. É, o Corinthians tem a dúvida do Cássio e o Rodriguinho, que sentiram dores, e de resto deve se manter no mesmo time. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação à arbitragem. Vocês acham que pode ter alguma influência nesse jogo? Eu acho que esse jogo vai estar muito visado. Exatamente. A pressão para o árbitro vai ser extremamente ainda mais forte. Seria um jogo bom para ter um árbitro experiente. É. Se for um árbitro assim mais novato, ele vai ficar muito pressionado. Mas pode colocar todo mundo. Inclusive, eu acho que eles deviam colocar o Daronco, porque para mim ele é um dos melhores árbitros do país. Ele impõe moral, na opinião de vocês? O Daronco? Olha o tamanho da criança. Não tem nem como. Se o Daronco me expulsa, eu bato palma para ele falando, tamo junto. Véio. Vocês peitariam o Daronco? Jamais. Não, respeitaria? Peitaria. Não. Jamais. Não. Sem condições. Só uma curiosidade, ele é um grande já que vocês estavam falando de Daronco, ele começou a malhar. Adorei. Porque na época de escola, ele sofria bullying por ser muito magro. Os humilhados serão exaltados. E realmente... Tem que perfeita ser bodybuild mesmo. Exatamente. Mas que não coloque o Weber Roberto Lopes. Esse cara não tem mais condição de apitar jogo, na minha opinião. Ele é um árbitro bem polêmico, mas eu gosto da... Também gosto do Weber Roberto Lopes. Eu acho que ele já fez grandes jogos. É que eu acho que às vezes ele quer se mostrar muito. Acho que a gente tá analisando o árbitro, né? Pois é. Enfim, bom, mas falando do Corinthians, é um jogo difícil pro Corinthians, Fluminense que tá... Vai vir mordido demais, né? E outro, Fluminense não tá mal na tabela, tá bem. O Luiz pode ver, tá em sexto, sétimo lugar. Bom, enfim, tá disputando o G4, tá? Acho que 3 pontos do G4, nem isso. Fluminense está com 40 pontos em sexto lugar, 5 pontos. E um atrás do Corinthians. 5 pontos do G4? E um atrás do Corinthians. 5 pontos do G4. E um atrás do Corinthians. E um atrás do Corinthians. Bom, não é nada... Eu acho É confronto direto. É confronto direto. Eu acho que o Corinthians, ele... tem essa vantagem de jogar na arena, mas o time do Fluminense atualmente tem melhores valores individuais. E eu acredito, no jogo anterior, né, na quarta-feira, o Fluminense jogou muito mal mesmo. Nem o Gustavo Scarpa, que é o grande destaque do time, teve um bom jogo. Então também acontece isso, né, num campeonato tão, numa temporada tão desgastante como, né, no Brasil, às vezes o jogador não consegue manter o nível, mas com certeza eu acho que vai ser um jogo mais complicado pro Corinthians. Quando a gente fala de Corinthians aí nos últimos jogos, a gente fala também muito da falta de elenco do time, né? Então, para suprir essa falta de elenco, o treinador Fábio Carille. Esse aí que você fala é Osmar Loss. Eu ia falar Osmar Loss, confundi. Fábio Carille promoveu 4 jogadores da base para poder compor o elenco. O Léo Jabá, o Ameixa, que é um volante, o meia Rodrigo Figueiredo. Só no Brasil nós temos. E o Carlinhos. O Jabá. E o Carlinhos. Esse Léo Jabá, apesar do nome curioso, peculiar. É um bom jogador, já é bem conhecido da base do Corinthians. E o Léo Ameixa? Imagina o Bayern de Munique contratar o Ameixa. Os caras estão falando lá na Alemanha. Você viu quem contratou? Ah, não. Ameixa. Mas Ameixa, eles não vão entender nada. Também porque eles nem sabem o que é Ameixa. Mas não faz sentido. Eles sabem o que é Ameixa. Eles acham que é o nome do cara. Mas pra eles não, João. Não, eu sei, mas é estranho. Você não dá esse nome, pô. Pro Brasil realmente não dá. Mas pra Alemanha, acho que não dá tanto essa diferença. Imagina um alemão falando Ameixa. Ameixa. Não sei. Bom, e falando do Corinthians... vamos falar do jogo, vamos nos concentrar. O que isso mostra? É a falta de dinheiro da equipe. Na situação financeira que passa, o Corinthians não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro... Esse é o Corinthians investindo no terrão de novo. Chegou a conta, amigo. E na opinião de vocês, já que o Vinícius bateu na tecla monetária, queria saber se o ex-presidente do Corinthians, o... Mário Gobi? André Sanches foi o grande responsável por essa decaída do time. Eu acho que ele foi um dos responsáveis de alavancar e a decaída também. Eu acho que ele tem mão nessas duas partes. Porque ele sempre foi esse gestor que sempre todo mundo se orgulhava, não sei o quê. Só que aí agora, aparentemente, eu acho que ele tem muita mão nessa crise que o Corinthians está sofrendo agora. Mas a verdade é que a construção do estádio, seja lá quem tivesse lá no poder na hora que foi sacramentado, né, que seria construído, pegaria essa bomba, né? Porque não tem como, né? 1 bilhão... de reais para você conseguir suprir e chegar próximo desse valor aí demora muitos e muitos anos. Mas então, o que você falou, tudo bem, quem pegou essa bucha é o Roberto de Andrade. O Mário Gobi também pegou, como o Corinthians estava muito bem, né, em relação a títulos, né, ninguém falou disso, então tem, agora... Tem alguns erros, né, por exemplo, do estádio, eu acho um erro quem assinou, que foi no caso... Superfaturamento do estádio, né? E quem não se lembra do Alexandre Pato, né? Nossa. 40 milhões. Fora o salário. 40 milhões, fora 800 mil reais de salário, né? O Corinthians teve déficit de mais de 20 milhões com a venda do Pato. Então, isso foi uma loucura também. E vendeu por 3 milhões. Foi naquela época que ganhou o Mundial, ganhou a Libertadores, torcedor empolgado, dirigente empolgado. Contratou o Gil e o Renato Augusto, esses aí tudo bem, mas o Alexandre foi um fracasso. A gente tá falando aqui das dívidas do Corinthians, né? Apesar disso, o Corinthians disse que pagou 50 milhões em atrasado somente com o futebol. A direção calculou que gastou 30 milhões de reais só com direitos de imagem de jogadores e salários de treinadores. O presidente crê numa redução de até 140 milhões no déficit do clube. Nossa. Cara, é muito dinheiro. É muito, é absurdo. A gente, pra quem não se lembra, ano passado, o Corinthians ficou devendo. Ele ficou devendo. 6 meses de salário pra Renato Augusto, Jadson, os grandes jogadores. Na verdade, não salário, né? Que fique claro, direito de imagem. E mesmo assim, o Tite conseguia levantar a moral dos caras para eles serem campeões brasileiros. Mas eu acho que o Corinthians começou ano passado, né, muito bem na Libertadores, e isso aí acho que teve um certo peso, sim. Na época que o Corinthians chegou na parte das oitavas de final, caiu muito rendimento. E ainda assim ficou por cerca de mais 2 meses, né? E o Corinthians muito mal, e aí depois conseguiu retomar o Tite, né, através do bom trabalho, e conseguiu retomar o bom futebol da equipe. E para a partida de domingo, Cássio e Rodriguinho tratam de lesão e já devem jogar. Tem muita diferença Cássio e Walter? Não, eu prefiro particularmente o Walter. Acho que ele é melhor goleiro e também ele tem uma reposição de bola muito boa. Às vezes acho, dá até um calafrio na torcida, mas o Cássio, toda vez que a torcida pega, que ele pega na bola, a torcida fica com calafrios, né? O Cássio jogando com o pé é uma coisa que, pelo amor todo mundo Deus. Lembra do gol que o Corinthians sofreu contra o Santa Cruz na Arena, né? É. Que ele a sorte é que o jogo já estava encaminhado, né, João? É, mas o Corinthians tinha total domínio naquele jogo, né? E depois daquele erro, né? Foi pressionado, mas enfim. E o Rodriguinho faz falta. Atualmente, a gente nunca, acho que a gente nunca pensou que poderia falar que o Rodriguinho faria falta, mas ele é o melhor jogador do time hoje em dia. E o Danilo, você acha que faz falta isso? Ah, eu acho que faz falta não só pela experiência, né, que ele tem, comando dentro, né, do elenco. Às vezes ele entrava e mudava o rumo da partida, mesmo com algum passe, algum cabeceio. Ele deixava o time bem calmo, né? Ele tinha muita experiência e por isso ele sempre... Zidanilo. Ele sempre conseguia colocar calma quando o jogo estava fervendo isso e ele faz muita falta. Muito bem, para fechar o primeiro bloco, Juan Mendes traz a escalação do Corinthians para domingo. Isso mesmo, Luiz. A escalação provável é Cássio, ou Walter, né? Fagner, Iago, Balbuena e Guilherme Arana. Camacho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marlone e Romero no ataque. É. Romero? Achei que ia voltar com o Gustavo. Não, Romero. Nossa, eu Gustavo, tá bem, Gustavo tá no meu cartola e ficou vermelhinho. Por que você me coloca o Gustavo? Não, realmente. Falta de cartoleta, meu amigo. Não, tem nada. Nossa. De cartoleta. Tem 178 cartoletas. Eu só quero saber a opinião bem rápida de vocês sobre a tatuagem do Gustavo. Cara, eu achei... Depois de duas semanas, né, que ele chegou no clube, ele mesmo assim, cara, com um cara que não tinha tanta expectativa e começou a carreira tarde, chegar no Corinthians, eu acho que já é um momento pra se tatuar. Não, com eu certeza, com pessoalmente, pra ele, pra é uma realização, tipo, mas é precoce, agora, São Paulo... suponhamos que ele comece a jogar muito bem. São Paulo, Palmeiras e Santos vão pensar 3-4 vezes antes de contratar o Gustavo. Cara, fazer o quê? Vai ter que pagar o preço, né? A vida, né? É a vida. Mas ele tira também, se for preciso, a tatuagem. Aí ele por tem cima dinheiro, faz o São Paulo, do Santos, Ele só muda lá a camiseta. Brasileiro dá jeitinho em tudo. Agora vamos dar um jeito no primeiro bloco também, vamos terminá-lo. Mas no segundo bloco tem muito mais, teremos palpites. Não saia daí, voltamos já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. Says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and cuss and bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding. Better hold on. deu aí, deu aí, deu aqui. Estamos de volta para a sequência do Arquibancada Mac e agora é o momento mais querido dos nossos ouvintes, o palpite da galera. Ô, louco! Palpite da galera! Eu achei que ele, eu acho que ele achou que ia ter alguma musiquinha, não sei. E aí ele ficou, da galera! Aí não foi nada, tipo uma cultura, assim, né? Foi meio Faustão esse palpite da galera. Bom, Quartzolite! Bom, já vamos começar com o Verdão. Na Arena Palmeiras, no sábado, às 16 horas, o Verdão enfrenta. Você não entendeu? O Palmeiras enfrenta o Coritiba. É, às 16 horas na Arena Palmeiras, Felipe Kobayashi, o seu palpite. Meu palpite, 2x0 Palmeiras. Vinícius. 3x0 Palmeiras. Juan. 2x0 Palmeiras. João. 2x0 Palmeiras. Bom, 3x1 Palmeiras. Na Ilha do Retiro, 6h30 da tarde, também no sábado, Sport Santos. Felipe Kobayashi. Eu acho que isso aí vai acabar no 1x1 magro. Muito bem, Vinícius. 2x1 Santos. Juan. 1x0 Santos. 1x1. Pra mim vai ser... 2x0. Vamos manter o decoro aí, rapaz. 2x2. Vamos manter o decoro, por favor. 2x2. Vocês estão com dificuldade aí, pessoal? Não, agora vamos manter as estribeiras aqui. Sábado, no Independência, às 9 horas da noite, horário balada, né? América Mineiro e Botafogo, Felipe. Eu acho que o Botafogo ganha de 1x0. Tenho Vinícius. Certeza que o João e o Juan não vão assistir esse jogo. Eu não vou assistir mesmo. Atlético Mineiro vence 2x0. Não, é América e Botafogo. Confundi. Meu Jesus. 1x0 Botafogo. Juan. 1x0 Botafogo também. 2x0, Botafogo. É, eu acho que o Fogão vence também, 2x0. Na sequência, no domingo, horário da família, 11 horas da manhã, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Ponte Preta, Felipe. Atlético, 2x0. Vinícius. 1x0, Atlético. Juan. 2x0, Atlético. 2x0, Atlético. Bom, e o nosso Diego também, esquecemos. Fala, Diegão. Boa tarde, bancada. Opa. Boa tarde, fã de esporte. Oh, na minha opinião, a Ponte vem jogando bem e eu acho que vai dar Ponte. 2x0. Eita, arriscado. Ousado. Ousadíssimo, gente. Na minha opinião, 2x1 pro Atlético Paranaense. Pra mim, o Atlético Paranaense... jogando em casa, não perdeu e o Atlético Paranaense que briga pela Libertadores. É o melhor mandante. Exatamente. Só perdeu uma partida que foi para o Verdão. Isso. Bom, seguindo aqui também às 11 da manhã, no domingo, Figueirense e Santa Cruz no Orlando. Nossa. Scarpelli. Olha, esse jogo, eu acho que isso aí vai ser uma guerra. 1x0 Figueira. 0x0, a menos que alguém faça um gol. Olha só. Eu acredito no empate de 1x1. 2x1 Figueirense. Diego. Diegão. Por favor. Vai lá, Diego. 2x0 Figueirense. Boa. Muito bem. Eu acho que vai dar empate 1x1, aquele jogo bem monótono. Agora, às 16 horas, no Barradão, os desesperados Vitória e São Paulo, Felipe Kobayashi. 1x0 Vitória. Vinícius. 1x1. Juan. 1x1. 2x1 Vitória. Ué, Diego. 2x2. Aí. Bom, eu acho que o Tricolor vence 2x1 para o São Paulo. É. O Flamengo, isso, né? O Flamengo enfrenta o Cruzeiro no Kleber de Andrade, também às 4 horas da tarde, no domingo, Felipe. 2x0 Flamengão. 1x0 Cruzeiro. Juan. Dali Mengão, 1x0. Diego, quanto será? Cheirinho de época, hein? 2x0 pro Flamengo. João. 2x1 Flamengo. Meu Deus, assim não dá. 3x1 pro Flamengo. Só eu fui no Cruzeiro. Tô fechado então com vocês e agora eu sou Mengão. Só por que será? Só eu fui no Cruzeiro? Pois é. Pois é. Na Arena Corinthians, o jogo da polêmica da última quarta-feira, Corinthians e Fluminense no Itaquerão. Eu acho que dá 1x0 Flu. Vinícius. 1x0 Timão. Juan. 1x0 Fluminense. Diego. Vai, 1x1. João. 1x1 também. Bom, eu acho que o Timão leva essa 2x1 para o Corinthians. Às 4 horas da tarde, também, né? Na Arena do Grêmio. Grêmio, obviamente, e Chapecoense. Grêmio. Eu acho que vai dar uns 3x0 Grêmio. Vinícius. 2x0 Grêmio. Juan. 1x0 Grêmio. 1x0 Diego. Grêmio. O Grêmio caiu muito de produção. Concordo. Mas em casa o Grêmio é forte. Eu acho que dá Grêmio. 2x1. Sim, concordo. 2-1 Grêmio, também vou na do Diegão. E para finalizar os palpites, às 18h30, Atlético Mineiro Internacional no Independência. 4-1 Atlético. Nossa, meu Deus. Quero ver gol. Empolgou. 3-1 Atlético Mineiro. Juan. 3-0 Atlético Mineiro, pelo bem do meu cartola. E Diego? 3-0 Atlético Mineiro. 3-1 Atlético Mineiro. Meu Deus, os torcedores do Internacional vão ficar bastante chateados conosco, hein? Mas eu também mas vou. Bate? Eu vou também nessa linha. 4-0 Atlético Nossa. Mineiro. E eu esqueci de perguntar pro Flavião, quanto vai ser o jogo do Peixe, Flavião? Vamos ver. Vamos lá, Flavião. 1-0 1-0 pro Santos. Sim, é, totalmente Fantástico. Possível. Totalmente possível. Bom, agora já deu de Campeonato Brasileiro, mas hoje teve sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, já definidos. Atlético Mineiro e Juventude, Santos e Internacional, Grêmio e Palmeiras e, por fim, Corinthians e Cruzeiro. Pois é, e só pra lembrar que são todos os... Meu Deus. Os campeões. Não dá pra fazer todos os. É a primeira vez clubes, que todos os times isso. campeões da Copa do Brasil se enfrentam numa quarta de final. Isso, exato. Todos os 8 que estão presentes foram campeões do torneio. Então não teve nenhuma zebra, né? É, a zebra seria o São Paulo. Ah, né? Bom, enfim, agora eu tô falando sério. O Atlético Mineiro deu sorte, né? Pegou o Juventude. E acho que o grande confronto. Pra você, qual é o confronto mais equilibrado? Exato. Corinthians e Cruzeiro. Eu também, na minha opinião, concordo com você. Concordo. Porém, mas nivelado infelizmente, nivelado por baixo. Acho que Palmeiras e Grêmio também vai ser muito equilibrado, sabia? E pra você, Diego? Será que o Grêmio vai conseguir? Eu acho que vai. Diego, qual é o grande confronto? Pra mim, o grande confronto vai ser Palmeiras e Grêmio. Também, eu também acho que pode ser um dos grandes confrontos. Eu acho que tá entre Palmeiras e Grêmio e o Corinthians e Cruzeiro. E a gente tem que lembrar... Que tem Internacional e Santos e teve a recente polêmica do Lucas Lima no jogo contra o Internacional também, que promete ser dois bons jogos. Mais um jogo visado também aí pela arbitragem. O Santos, acho que deu sorte também, né? Do momento do Inter, deve focar no brasileiro e jogar com ou um time misto ou com os reservas na Copa do Brasil, pelo menos pra mim. O Inter, você tá falando? O Inter, é. Eu também acho. Embora ontem o Inter foi com o time titular. No contra o Fortaleza. E sofreu, hein? E perdeu por 1-0. Eu acertei o placar, é ontem. Verdade. Eu também acertei. Bem lembrado. Quase que o Fortaleza faz o segundo gol se não fosse a bela defesa do Danilo Fernandes. O Inter sofreu bastante ontem contra o Fortaleza. É, você contra o Celso Roth fica difícil, né? Você não vai querer que o time jogue igual o time Parece do Guardiola. Parece que os times do Sul estão retrocedendo, né? É, Renato Gaúcho e Celso Roth. Ô, Renato Gaúcho. O Atlético Mineiro pegou uma sequência boa, que é o Juventude. E pode pegar o Inter ou o Santos, apesar de o Inter o Santos ter um bom time, poder passar, ou da Inter também, mas é uma sequência boa que o Atlético pegou. É possível o Atlético chegar à final. É, o Atlético Mineiro foi o que se deu melhor nesse sorteio. É, na medida do possível. É, o Atlético decide fora de casa, né? Exatamente. E eu queria saber também sobre Grêmio e Palmeiras. O Grêmio pode ressuscitar diante do Verdão? Ele é imortal, né? Eu acho que por ser no torneio mata-mata, eu acho que pode sim. Embora o segundo jogo das quartas de final seja no Allianz Parque. O Palmeiras acho que é o favorito, né? Tem mais time, mais elenco. O Renato Gaúcho está começando um trabalho novo agora na equipe gaúcha. Então o Palmeiras tem maior chance de passar, mas nada que o Grêmio não possa passar. É, eu acho que no confronto, realmente, o favorito é o Palmeiras, só que tudo pode acontecer. Exato, é fora de casa. Pode falar, João. É 180 minutos, tudo pode acontecer, claro. E até pelo fato que eu acho que o Palmeiras não vai jogar os dois jogos com o time completo, não. Talvez entre agora, nesse próximo jogo, com o time completo, depois o misto. Eu acho que as equipes se equivalem a partir dessa equipe reserva do Palmeiras. É. Se confirmar. Concordo, João. E, na minha opinião, vamos voltar para Corinthians e Cruzeiro, que é o jogo mais equilibrado, na opinião da bancada. A sorte do Corinthians é que o confronto será decidido na Arena do Corinthians. É, ultimamente. Não. No Mineirão. Você acha isso sorte mesmo assim? É. Eu acho, sabia? Eu prefiro o primeiro jogo. Eu prefiro o primeiro jogo em casa. Olha, o meu time eu prefiro que seja o segundo jogo em casa. Eu também. Pro time que eu torço. É, dá pra você decidir, né? Não, é que eu acho que depende do estádio. Não sei. Eu acho que pro torcedor do Corinthians é melhor decidir fora. Você acha? Eu até acho. Pelo histórico. É por isso que eu disse que é uma sorte pro torcedor do Corinthians. E eu acho que o Corinthians tem dificuldade, muitas dificuldades de reverter o placar quando sai em desvantagem na arena. Tem, acho que a torcida talvez não esteja ajudando tanto, né, nesse quesito, apesar de sempre empurrar. Eu acho que o Corinthians é sempre melhor jogar a primeira em casa, porque tem muita força e consegue fazer sempre o placar. Dificilmente perde. Então consegue resolver as coisas fora de casa. Então, que emocionante seria um confronto entre Corinthians e Palmeiras, hein? Você lembraria muitos velhos tempos de Campeonato Brasileiro de 94, Libertadores. Pois é. Historicamente, acho que é o maior clássico regional, até por tudo que já decidiu. Tô falando dentro de campo, tá? Fora de campo, acho que é Grêmio e Inter, mas seria um grande Corinthians e Palmeiras. Embora o Corinthians não esteja num momento muito bom, é Corinthians e Palmeiras, né? Clássico é clássico. Né? Há também um leve risco da final ser Santos e Palmeiras de novo, né? Pois verdade. Poderia ser uma revanche santista. Mas tem muita coisa ainda. Tem. E vale ressaltar que essas equipes, ou pelo menos a maioria, briga por muita coisa no Campeonato Brasileiro também. Só o São Paulo não briga por... Não, só o São Paulo. Só o Grêmio. Verdade. O Grêmio não briga por nada. E o Cruzeiro ainda... Que o Cruzeiro... Mas o Cruzeiro tem um leve risco de cair. Eu acho que não deve ser rebaixado. Eu também acho que não é rebaixado, mas tá ali. Lá. Exato. Bem, tá uma situação, por exemplo, mais difícil que a do São Paulo. Porque com certeza. O resto briga, né? Atlético Mineiro pelo título, Palmeiras pelo título, Santos título G4, Corinthians G4, todos brigam. É. Juventude lutando pra ir pra Série B. É que é muito mais que importante do que a Copa do Brasil, obviamente. O que pode ser uma vantagem pro Grêmio contra o Palmeiras. É, concordo. Acho que isso nivela um pouco as disputas. Uhum. E uma última pergunta sobre a Copa do Brasil. Vamos brincar um pouco, vamos já projetar uma semifinal. Vamos brincar. Na opinião de vocês, quem serão os semifinalistas? Eu começo? Pode ser. Palmeiras e Corinthians, Santos e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Santos, Palmeiras e Corinthians também. Mas eu acho que também é isso. Não tem como, não consigo fugir disso. Também eu acho Atlético Mineiro e Santos e Palmeiras e Corinthians. Eu vou além, eu acho que o Grêmio vai passar no confronto contra o Palmeiras. Tem gente aqui da bancada me xingando, infelizmente não posso dizer quem. Mas eu acho que vai ser Atlético Mineiro e Santos, Corinthians e Grêmio. Muito bem, tá. E o Santos passa, Flavião? Passa. Santos vai passar. A gente falou duas semifinais sensacionais, hein? Exatamente. Atlético Mineiro e Santos, Corinthians e Palmeiras ou Corinthians e Cruzeiro seriam sensacionais as semifinais. Corinthians e Grêmio, né? Exatamente. Corinthians e Grêmio. Faleado. Ah, mas o Cruzeiro tem. Eu não cravo que o Corinthians. Não, assim, só um palpite só. Esse eu acho o lado positivo do mata-mata. Muita emoção. Principalmente com esses jogos nivelados por cima. É porque eu confesso que queria ter um Corinthians e Palmeiras numa Copa do Brasil, numa semifinal, relembrando os velhos tempos do clássico. Não, eu acho que o podia ter mais um sorteio. Eu não sei vocês, eu acho que é sempre legal, até como os moldes da Champions, né, seguem. Por isso que você tá aqui, né? Então, você não vai organizar nada, você só tá dando opinião. Exatamente. Bom, mas é de se pensar. Falamos muito já do futebol brasileiro. Vamos pegar o avião, vamos à Europa! Chegamos e vamos direto ao aeroporto de Madrid, pois a informação é do Real. Quem é o nosso correspondente? Correspondente... Não temos, infelizmente. Não temos verba para tal. Mas sem risada agora, vamos falar de Casemiro. Casemito. Zidane revela dificuldade em encontrar substituto para a vaga do volante. Pois é, cara. O Zidane falou isso, que não tem um cara no lugar do Casemiro. E ele falou do Kovacic, mas o Kovacic não é... O primeiro volante. Né? Não tem o mesmo estilo do Casemiro, né? Eu acho que ele vai voltar o Modric, o Kroos e o James Rodriguez. Pode falar, Luiz. Não, pode completar. Ah, tá. Não, que só ia falar isso que ele falou, que ele não tem reposição, né? Ele tá mal de reposição. Se ele não tem reposição, imagina Corinthians e São Paulo. Pois é. Meu Deus. Imagina o Ricardo Gomes comandando o Real Madrid. Exato. Bom, e Diego, o Casemiro faz muita falta ao time madrilenho? Ah, com certeza, ele é um grande jogador, ele mostrou isso no São Paulo, tá mostrando no Real Madrid, e acho que o Real Madrid perde muito sem ele. O Real Madrid tem Tem, claro que e o Real Madrid tem elenco, mas o Casemiro é uma peça fundamental. E ele machucou o quê? Já começou, hein? É, vamos, depois, não, a gente já brincou, não, depois a gente fala, pô, a gente já brincou bastante. Só pra te lembrar, foi uma fissura no perônio. Gente do céu. Meu Deus. Gente. Bom, e outra notícia ruim pro torcedor brasileiro e também do Real Madrid, Marcelo, lateral esquerdo, tem lesão confirmada e pode desfalcar o Brasil nos próximos dois jogos da eliminatória. Pois é, foi dançando o Running Man Challenge. Foi uma lesão grau 2 no músculo da coxa, então acho que ele deve desfalcar a seleção brasileira e faz falta. Ontem a gente tava falando do Marcelo, que ele é um grande jogador, grande lateral esquerdo. Melhor brasileiro, né? Melhor brasileiro e... vai fazer falta pra seleção brasileira. Quem vocês colocariam, aliás? Esse machuca, hein? Na seleção do Felipe Luiz, né? Já, eu acho Felipe que é o substituto imediato. Imediato, acho que é o Felipe mesmo Luiz. Mesmo que não tenha a mesma técnica. Nem compara. Mas não tem nem comparação. Mas na seleção eu não gosto do Felipe Luiz, não. No Atlético de Madrid parece outro jogador. Pelo menos... até porque eu acho que essa são diferenças de tática, né? Eu acho que ele defende mais, favorece muito, né? O Simeone tem até colocado o Felipe Luiz como volante em alguns jogos. Olha aí. Eu pra mim, o Marcelo é muito superior ao Felipe acho, Luiz. Tecnicamente, acho muito é uma superior. Grande apoia perda. Muito bem. É, e só uma curiosidade, pela primeira vez na rodada do Campeonato Espanhol, o trio BBC e MSN não marcam. Meu gols. Deus, fim dos tempos. Fim dos tempos, exatamente. E a AFA confirma a ausência de Messi nos jogos contra o Peru e Paraguai. É que a gente tinha dito triste ontem. Notícia pro torcedor da Argentina e, óbvio, que também pro torcedor catalão. A gente tinha dito ontem, né, que o Messi tinha se contundido, que o Bauza tinha dado uma entrevista reclamando e agora o Messi vai desfalcar a seleção argentina. Com certeza é uma peça fundamental em qualquer equipe que ele vá. É o melhor do mundo. Atualmente é, não é? Polêmico, hein? Eu acho que é o melhor do mundo. Então, agora vai colocar quem no lugar, no caso? A gente não de bala. Noção de bala, né? É, perde muito, querendo ou não. E com isso, o Lucas Prato pode se manter entre os 11? Olha só. Eu acho que o Lucas Prato não devia nem jogar. Eu também acho. Lucas Prato, depois que voltou da seleção, na primeira convocação, ele voltou muito mal. Voltou mal, realmente. Vocês seria convocado. Vocês prefeririam... Caleri ou Lucas Prato? Caleri. Agüero. Porque o Agüero tá machucado, não tá? Icardi. Não tá machucado. Icardi. Bem lembrado. Icardi fez um gol importantíssimo. Exatamente. Não. Higuaín não. Higuaín. Você não gosta do Higuaín? Odeio. Eu também não gosto. 80 milhões de euros. Odeio. Exatamente. Eu acho extremamente super valorizado. Não dá. 80 muito... milhões de euros. Valeu? Nem. Não. Valeu quanto? 10 valia, milhões. Valia, Nossa. Não, uns 20. Uns 25. Eu acho ele ruim. Máximo. Eu acho ele grosso. Ele faz gol. Não gosto dele, não. Então, ele é um Chaves com grife? É isso que pode se dizer. 90 milhões. É um pouco mais inteligente. Muito dinheiro. De euros. É muito dinheiro. E a torcida argentina não tem boas lembranças do Higuaín. Isso que eu ia falar. Jogos decisivos. Copa do Mundo. Desperdiçou um gol feito contra a Alemanha na final da Copa do Mundo. E nas duas decisões da Copa América contra o Chile, a mesma situação. Diego, o que você pensa sobre Higuaín? Higuaín não é jogador de seleção. Ele prejudicou a Argentina. Ele teve muitas chances de decidir a Copa América, final da Copa América contra o Chile, e não fez. Eu acho o Icardi melhor que ele. E o culpado é o Messi. Icardi, jogador mais odiado da Argentina, pra quem não sabe. Seguindo aqui com as notícias sobre o Barcelona, Iniesta diz que pretende renovar com o Barcelona até o final de sua carreira. O Guardiola queria o Iniesta no Manchester City. Eu ia completar City. Depois. Também ele queria o Barça, desculpa. Né? É. Não, mas eu queria... escolher. Você não ia falar mais. Vocês não acham que eu acho que é uma opinião, acho que é uma vontade, assim, muito imediata e pouco pensada? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Principalmente nesse futebol tão globalizado que vivemos. Ah, mas é que o Iniesta joga lá desde... Exatamente. O Iniesta tem 33 anos. Ganha mal, né? Ganha mal, joga reclama, mal. Reclama muito, né? Querendo ou não, se tiver qualquer briga, que eu acho muito difícil ter no Barça, eu acho que ele não vai sair queimado de lá. Não. O Barcelona tem crise praticamente, exato, né? A crise no Barcelona é que perdeu não ganha, o jogo. Não ganhou dois títulos. Ganhou um título no ano. Pro meu time ganhar um título no ano tava difícil. Ah, é? É. Qual que é o seu time? Não. Juventus na Moca. O bom futebol é o meu time. Tava complicado. Mas enfim, o Guardiola. Ah, pode falar. Não, eu não queria... Ah, sobre o Guardiola? Sim, não. Já que você estava dizendo, pode completar. É que eu pensei que você não ia falar mais, entendeu? Não, mas pode completar. Bom, para quem não sabe, o Guardiola teve interesse no Andrés Iniesta para jogar no Manchester City. E o Iniesta deu essa entrevista coletiva falando que queria renovar com o Barcelona. Mas se o Barcelona também demorar, aí fica difícil, né? Aí ele pode ir para o Manchester City. O Guardiola gosta muito dele. Ele gosta muito do Guardiola. Um caso de amor. Eu gosto muito do Iniesta. Eu gosto muito do Guardiola. Eu vou torcer pro Manchester City. Ah, olha aí. Ah, olha só. Acabou. Não, não tem condição. Juan, complete. Na verdade, eu queria mudar um pouco o assunto. Pode ser? Basquete. Ah, não, basquete não. Continuando em Barcelona, né? Saímos de Madrid, fomos pra Barcelona agora. É, vamos falar de Neymar. Que a justiça espanhola reabriu o processo contra ele. Mais uma vez, sempre que esse assunto chega no Neymar, parece que a fase dele muda. Ele tava jogando tão bem, mas quando se trata... Sempre que a justiça aciona um processo contra ele, ele fica numa fase meio ruim. É sempre novamente, é muito estranho. Novamente o drible da sonegação, né? Pois é. É, a transferência entre Santos e Barcelona foi bem estranha, né? Bem nebulosa, eu diria. Até agora, acho que pouca coisa foi revelada. Parece que o Santos não ganhou nada. Ninguém sabe o que aconteceu certo, né? Exatamente, né? Foi, acho que foi a negociação mais estranha que eu já vi. Concordo. Até agora não se sabe qual foi o valor certo da negociação. Quanto o Santos ganhou, quanto a Diz ganhou, quanto o Neymar, quanto o Barça pagou, quanto... Ninguém sabe quanto... A cada mês que passa, parece que esse valor aumenta. Sim. Exatamente. E parece que, e quanto mais aumenta, parece que o Santos não ganhou nada. Tá sempre em dívida. Concordo. E a última notícia do futebol europeu, Gabriel, o Gabigol, é apresentado na Inter de Milão. Vai vingar? Ah, esperamos que sim, né? Pois é. Você torce pro Gabigol vingar? É, logicamente, eu torço pelo futebol italiano, pelo futebol, se erguer. Também, né? Ah, é? O presidente do patrocinador Master da Inter de Milão, a marca de pneus Pirelli, disse que o último jogador que ele apresentou na Inter de Milão, que ele fez questão de estar presente, foi o Ronaldo. Jogando uma pressão enorme nas costas do Gabriel. Será que é justa essa pressão? Falou foi só o Ronaldo que ele apresentou. Basicamente. Concordo. Agora, última opinião de Diego antes de irmos para a NFL. O Gabigol, ele é um bom jogador, Luiz, mas ele é muito marrento. O clube precisa rever isso. Ele é muito marrento, ele quer fazer as coisas do jeito dele. Ele não pensa no time. Ele não sabe a hora certa dele jogar com o conjunto, com o time. É, o Gabigol, o problema dele é se encaixar no esquema da Inter de Milão, né? Porque joga com dois pontas, um meia e o Icardi. O Icardi não vai sair do time, então como que ele seria escalado? Né? Joga na ponta. Na ponta direita é o Candreva, que a Inter de Milão pagou uma nota. Não sei se ele vai ser banco. Tem aquele Perisic também, que é titular. Mas ele joga na esquerda. O Gabriel sempre jogou na direita. Sempre joga na direita, cortando pro meio. Vai ter que mudar as características. E o meia... Pô, ele vai lutar por posição com o Candreva. E o meia é o Banega. Nossa. Banega é bom, pô. Eu acho fraco. Eu não gosto, sinceramente. Eu gosto. Não gosto do Banega, não. Bom, já falamos bastante sobre futebol. Agora Felipe Kobayashi traz as notícias da NFL. Toca a vinheta! Joga pro alto e Felipe Kobayashi, diga as novidades da NFL. É, Luiz, ontem tivemos o jogo entre Houston Texans e New England Patriots, na casa dos Patriots. E foi uma lavada dos Patriots, foi 27-0. Realmente o ataque de Houston não conseguiu fazer nada. Tiveram muitos problemas, até que a defesa conseguiu contrariar um pouco esse jogo, porque na primeira etapa só sofreu 10 pontos contra os Patriots, até que é uma marca muito boa. Então a gente tinha uma expectativa de que eles conseguissem endurecer o caldo, só que realmente não aconteceu. O Osweiler não conseguiu passar para quase nada, sofreu 2 sacks e uma interceptação, e desses 2 sacks resultaram em fumbles, que fizeram com que o quarterback dos Patriots tivesse uma ótima posição de campo. Para quem não sabe, o Garoppolo, ele sofreu uma lesão no ombro, e o Tom Brady, ele tá sofrendo também da punição que ele teve por causa do Deflategate. Então, o Brissett, ele conseguiu. Ele passou para 103 jardas, completando 11 passes de 19. E, infelizmente, ele não conseguiu marcar nenhum ponto, mas foi de extrema importância. Então, o jogo basicamente foi isso. O Houston, que tem uma defesa muito forte com o J.J. Watt, não conseguiu prevalecer sobre os Patriots e acabou sucumbindo muito feio. Foi 27-0, realmente não é muito fácil. Vergonhoso, né, Felipe? É vergonhoso, realmente. E eu queria dar um destaque pro Blount, que... Com certeza. Que ele tentou 24 corridas, correndo para 105 jardas e anotando 2 touchdowns. Que é uma marca realmente muito impressionante. que a gente não tem muito, muito disso todos os dias na NFL. Muito bem. E nesse início de NFL, tem algum time que já se destoa? Então, no início dessa NFL, o New England Patriots está se destoando demais, porque já está sem o quarterback titular, que é o Tom Brady. Aí tava com o Garoppolo, que tava jogando muito, só que também se machucou, e agora tá só com o Brissett. Só que vale lembrar que na próxima rodada é o último jogo de punição do Brady, então na quinta semana da NFL ele já vai voltar com tudo. Exatamente. E qual foi a história que o terceiro quarterback do time da NFL sofreu uma contusão e agora fica difícil pro decorrer, né, Felipe? Não, então, é que aí eu acho que a produção, infelizmente, deu uma falhada. Mas quando isso acontece, como é que o time improvisa ali? Então, normalmente são três quarterbacks, é como se fosse no futebol. Só que, por exemplo, é muito difícil de um quarterback, um quarto quarterback, chegar e jogar bem. Então eu acho que eles improvisariam esse quarto quarterback, só que basicamente fariam um jogo bem mais corrido, colocando nas costas de quem consegue arcar com essa pressão. Muito bem, agora vamos rapidinho, só uma nota básica da bola laranja redonda. A NBA tem início no próximo mês e Juan tem uma notícia quentíssima, uma bomba da NBA. Diga lá, Juan. Uma bombaça, viu? Kevin Garnett se aposentou da NBA. Depois de ser dispensado do Minnesota Timberwolves na quinta-feira, Kevin Garnett, um dos maiores nomes da NBA nos últimos 20 anos, se aposentou do basquete. Vai fazer muita falta. Por essa eu não esperava. Ele estava até jogando bem a temporada passada, só que aparentemente a idade chegou e tá pesando. Então, pois é. Depois de Tim Duncan, né, um grande jogador se aposentar, agora o Kevin Garnett, o Chris Bosh também tá afastado no Miami Heat. Então, muitas aposentadorias. Eu não esperava realmente que o Garnett ia. Para mim, eu acho que ele ainda tinha lenha para mais umas duas temporadas. Eu também acho. Aparentemente, acabou. O que você achou da aposentadoria dele, Vinícius? Achei bacana. Bacana. É um grande cara se aposentar. Eu achei que ia ter que chegar a aposentadoria dele, né? É uma grande perda, Vinícius. Eu achei triste. Olha, ele basquete perde muito, né? Pois é. Com esses comentários riquíssimos de informação de Vinícius Henrique, vamos chegando a mais um final de Arquibancada Mackenzie, infelizmente. Mas segunda-feira tem muito mais com o Guilherme Pérez. Agora, o que vocês vão fazer? O Juan quer falar uma coisa? O decreto tá liberado, rapaziada. Hoje eu tô que nem carro velho, bebendo muito e sem freio. Hoje tudo... é dia de colar testa no azulejo, hein? Sextou. Muito bem, vamos às despedidas. Felipe Kobayashi, uma boa noite, muito obrigado por sua participação. Boa noite, Lulinha, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte, obrigado, Flavião, até mais. Vinícius Henrique, uma boa noite, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Luiz Otávio, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte, e até mais. Juan Mendes, muito obrigado pela participação, uma boa noite. Tô naquele pique, moleque, falou. Diego, muito obrigado pela participação e uma boa noite. Boa noite, bancada, boa noite, fã de esporte. E a NBA perde muito com a aposentadoria do Kevin Garnett. Exatamente. O Diego, o que o Casemiro machucou? Onde que foi? Foi uma fissura. Aonde? Aonde? Uma fissura no perônio. Muito bem, com essa fissura no perônio, vamos nos despedir de João Iso. Boa noite, João, e muito obrigado pela participação. Boa noite, Lulão. Boa noite, Fabião. Muito bem. Boa noite, bancada. Tchau. Não precisa falar mais nada, não. Ainda bem que já estamos no final. Nossos agradecimentos gerais ao sonoplasta Flávio Rangel. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.